vivendo um presente, de olho no futuro, esquecendo o passado. Se não a morte leva, se não a morte leva, se não a morte leva. Estou vivendo um presente, de olho no futuro, esquecendo o passado. Se não a morte leva, se não a morte leva, se não a morte leva. Meu pai é carinhoso e vai viver de novo, deixo de ser teimoso. A morte não me leva, a morte não me leva, a morte não me leva. Papai é carinhoso e vai viver de novo, deixo de ser teimoso. A morte não me leva, a morte não me leva, a morte não me leva. Com papai e mamãe vou viver todo dia, luz minha estrela guia. Eu vou sair das trevas, eu vou sair das trevas, eu já saí das trevas. Com papai e mamãe vou viver todo dia, luz minha estrela guia. Eu vou sair das trevas, saí das trevas, eu já saí das trevas.